Estou recebendo aqui no estúdio o candidato Nelton Friedrich, ele que é do PDT. Bom dia, Nelton, tudo bem? Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui, cumprimentá-lo, comentar a todos os ouvintes, a direção da nossa emissora, e principalmente um momento como esse que é fundamental, porque estamos na reta final e ainda temos muita gente indecisa, mas principalmente também há um desconforto do eleitorado. Então é fundamental o debate, o diálogo, esse processo que eu diria assim de amadurecimento de uma decisão quando a gente está numa indignação como todos estão. Aliás, eu acabei sendo candidato como resultado da minha indignação. Quer dizer, eu passei quase 20 anos sem disputar a eleição. Fiquei com esse trabalho que foi, por sinal, para mim também muito importante e de bons resultados, que foi o Cultivando Água Boa e todo o trabalho com a equipe capitaneada por Jorge Samek na Itaipu Binacional. Mas a minha indignação foi tão grande que eu disse, caramba, mas eu não vou cruzar os braços. Vamos nessa, vamos voltar ativa. E aí estou disputando a eleição. E seu nome chegou a ser cogitado, inclusive, como candidato ao governo do Estado, logo após ali o anúncio, né, da desistência de Osmar Dias a disputar pelo PDT. Como é que foi essa decisão final até de ser candidato ao Senado? Olha, faltando um dia para a convenção, que, portanto, seria de homologação, oficialização das candidaturas, nós tivemos aquele baque, né, que foi uma decepção muito grande, que é a desistência do candidato Osmar Dias, que tinha toda a possibilidade, inclusive, de se eleger. Pois bem, e diante do terremoto acontecido, é evidente que nós conseguimos, numa convenção, em vez de simplesmente cair nesse processo, que é um processo agudo que tem de se entregar, numa hora como essa, né? Eu diria assim, em vez de fazer um velório, nós ao contrário, reanimamos a casa, enfim, o PDT, e aí surgiu a possibilidade de uma candidatura própria do PDT. E aí o nosso nome estava já definido como possível candidato a governador. Só que, claro, nas horas seguintes também se delegou a uma comissão para que pudesse dialogar com outras forças políticas. Por quê? Porque se sentia muito a ausência de um polo mais forte de oposição aqui no Estado, já que temos dois candidatos oficialistas, né? Dois candidatos do mesmo ninho do Beto Richa. E aí surgiu essa aliança MDB, PDT, PCdoB e Solidariedade. E nessa nova costura, né, de deputado federal que estávamos previstos, fomos para a candidatura ao governo, mas finalmente se ajustou como uma das vagas para o Senado, a outra vaga Roberto Requião, e numa aliança com a Arruda governador, e nós, claro, mantendo a postura de Ciro, presidente da República, com os estaduais e federais. E nessa eleição, né, serão escolhidos aí, os eleitores paranaenses escolherão dois senadores, né, terão dois votos para senador. Quais são suas propostas, principais propostas, né, que você postula aí, se eleito a uma dessas vagas? Bom, primeiro é uma observação muito clara que a gente tem, que é uma obrigação, mas ela não vem sendo cumprida, que é a moralidade pública. Não tem como a gente querer fazer uma mudança no Brasil se a gente não compreender que a questão ética e da moralidade pública são pilares decisivos. E aí eu tenho um conceito que me alimenta a vida toda, porque eu já tive várias funções, eu muito cedo fui deputado estadual contra a ditadura, fui secretário de Estado do governo José Richa, numa secretaria que foi muito significativa, criamos o maior programa de eletrificação rural de todos os tempos no Paraná, 123 mil propriedades eletrificadas, criamos um programa mutirão habitacional, que inclusive construindo aqui, em Foz do Iguaçu, o próprio conjunto habitacional aqui, 1º de maio, é originado nesse processo, desse mutirão. Depois fui constituinte, inclusive o único constituinte nota 10 do Paraná, e com 95% da assiduidade. E é claro, e aí a experiência na Itaipu Binacional. O que acontece? Para mim, eu tenho clareza que existe uma questão que nós temos que superar no Brasil. Acabar com aqueles que fazem do mandato um instrumento de se servir dele, para os seus interesses, para a sua conta bancária e às vezes até por interesses de fora do Brasil. Então, qual é o conceito que é preciso recuperar verdadeiramente na política brasileira? É que quando você elege alguém, ele está sendo, portanto, delegado para servir. Então, servir é o valor fundamental de um mandato como esse que busco do Senado da República. Servir o Paraná e servir o Brasil. Por outro lado, agora, propostas. Que propostas? A primeira que eu vou tomar a liberdade de dizer, e aí converso com todos os setores da sociedade, nós precisamos ter uma agenda de interesse comum do Oeste do Paraná, por exemplo. Qual é a agenda de interesse comum? Que interessa ao empresariado, que interessa à sociedade civil, que interessa o trabalhador, que interessa à academia, que interessa à sociedade. Se nós não construirmos uma agenda de interesse comum, nós ficamos sempre com determinadas pautas localizadas. Agora é uma BR, agora é isso, é aquilo. Eu não estou dizendo que isso não seja importante. Então eu tomo a liberdade, inclusive estamos aguardando até, para ter um contato com a Associação Comercial, até com a própria área toda de representação da área também empresarial, de repente colocar à disposição essa candidatura para construir a agenda de interesse comum da Tríplice Fronteira de Foz do Iguaçu, já que eu moro aqui. Mas eu vou mais longe, na Associação Comercial do Paraná, agora na sabatina que aconteceu, tive essa possibilidade de dizer a todos que estavam lá participando, inclusive com todos os outros candidatos ao Senado, qual é a agenda de interesse comum que é suprapartidária ou é multipartidária e que a gente possa colocar as nossas energias nesta agenda de interesse comum, independente das posições políticas e ideológicas. Nós temos que construir aquilo que é estruturante e que possa, portanto, atender os mais diferentes interesses, mas que sejam de interesse da maioria dos paranaenses. E aí vou para outras questões. Por exemplo, eu sou daqueles que tenho muito presente, e apresento isso em todos os lugares que vou, a importância de nós termos um projeto de nação. O Brasil não tem um projeto de povo, não tem um projeto de nação. O Brasil tem um projeto de multinacional aqui dentro, o Brasil tem um projeto dos banqueiros, tanto é verdade que o presidente do Banco Central é um banqueiro, e, portanto, aí se explica um pouco por que os bancos tiveram 21% de lucro enquanto nós estamos com 13 milhões de empregados. É por isso que nós estamos vivendo uma república dos banqueiros, são os que mais têm lucro. E se tem lucro de um lado e do jeito que é o tamanho desse lucro, é claro que a miséria está do outro lado. É claro que o desemprego está do outro lado. É claro que também está do outro lado, por exemplo, 32 milhões de brasileiros que estão hoje fazendo bico porque não conseguem emprego. Ora, essa ideia de um projeto de nação é como é que a sociedade brasileira precisa definir, nós temos que definir o que queremos ser, o que a Coreia do Sul fez. E a Coreia do Sul fez quando ela era 10 vezes menor do que o Brasil na sua economia. Na década de 50, a Coreia do Sul, que tanta gente hoje admira, inclusive eu admiro, a Coreia do Sul copiou do Brasil algumas coisas. O Brasil chegou a ter um projeto de nação. O Brasil chegou, inclusive, a ter uma fábrica nacional de motores. Daí vieram depois governos que arrebentaram com a proposta de nós termos um motor brasileiro, carro brasileiro, né, o avião brasileiro. Por quê? Porque, afinal de contas, preferiram trazer a montadora. A montadora só monta. Ela não traz, ela não usa inteligência local. Ela não constrói com equipamentos locais, com componentes locais em boa parte. Outro exemplo que eu poderia citar. Nós, na verdade, hoje, por exemplo, se nós entrarmos e perguntarmos o que é que o Brasil será daqui a 30 anos e em que setor? A Coreia decidiu ser, por exemplo, campeã, uma das campeãs em eletroeletrônico. Eles não discutiram muito se era privado ou público, eles decidiram que o país ia ser uma referência mundial em eletroeletrônico. Aí criaram a Gold Star naquela época, hoje chama Samsung. Quando criaram o motor deles, eles na verdade passaram a ter a Kia e a Hyundai. E quando a Ford quis se instalar lá, disseram: bem-vindo a Ford, 51% nosso, 49% de vocês, mas a marca tem que ser coreana. E nós aqui somos o tal de sempre comendo na mão dos outros. Então, um projeto de nação é dizer o seguinte: esse país que tem as águas que tem, os minérios que tem, esse país que tem o solo que tem solo o ano inteiro, esse país que tem uma inteligência já construída, um conhecimento, uma academia bem estruturada, como é que esse país não tem definido para onde quer ir? O que, que nós seremos, por exemplo, no campo, vou dar um exemplo concreto, das energias renováveis, que o Brasil pode ser campeoníssimo em energias renováveis, que aqui tem tudo, vento, sol, água. Esse aqui tem biomassa, biomassa plantada, biomassa residual. Aqui tem, portanto, a possibilidade de ser um potencial de energias renováveis. Um exemplo, o sol, que tem aqui em todo o país, diferente da Alemanha, que tem 6 meses de neve, eles têm, vão chegar a 25% de sua energia vindo do sol. O Brasil está com 0,7. Então, um projeto de nação. O que nós queremos ser nas mais diferentes áreas? Senão, nós vamos sempre ser apenas exportadores, principalmente de matéria-prima, ou de produtos que semi-industrializados no máximo, às vezes, em alguns casos, já processados. E o exemplo concreto é agora a inversão que nós estamos fazendo da desconstrução do país. Quando você exporta petróleo bruto e importa o diesel e a gasolina no preço já dolarizado, isso é um crime contra o país. Nós temos petróleo aqui, e como é que nós temos esse preço da gasolina e do diesel? Quando nós podemos, por exemplo, refinar aqui dentro. E afinal de contas, isso eu vou tomar um exemplo muito pequeno, é a mesma coisa que eu, Nelton, grande produtor de milho, exporto todo o meu milho para fora, depois eu importo a farinha para comer o meu pão. Comer na mão dos outros? Em outras palavras, isso vale para todas as áreas. E aí, outro ponto que eu acho fundamental. Nós precisamos, portanto, num projeto de nação, também compreender o significado que tem a reindustrialização do Brasil. O Brasil está perdendo a competição internacional de indústrias. Nós estamos cada vez mais sendo importadores. E aí, o exemplo concreto. Medicamentos. Vamos falar agora uma coisa que trata da vida e da saúde de todos nós. Tem cabimento o Brasil ser importador de 80% dos remédios que nós consumimos aqui? Quando nós temos o maior banco biogenético, temos a maior quantidade, por exemplo, de plantas medicinais? Quer dizer, nós importamos, na verdade, entre equipamentos hospitalares e matéria-prima para fazer medicamento e o medicamento pronto, mais de 110 bilhões por ano. Ora, até quando nós vamos continuar fazendo isso? Bom, outro exemplo concreto que eu quero deixar aqui como um compromisso de candidato ao Senado e buscando essa vaga no Senado. É que o Senado tem um papel extraordinário. É o senador da República que vota quem vai ser o presidente do Banco Central e toda a diretoria do Banco Central. Portanto, como é que nós podemos ter o nosso bolso e a nossa economia sendo tratado por interesse realmente do Brasil e dos brasileiros? Isso passa pelo Senado. É o Senado, por exemplo, que faz a avaliação sobre o sistema financeiro, que é o problema dos impostos. Como é que nós podemos trocar imposto por emprego? Como é que nós podemos compreender, por exemplo, o papel que têm as empresas estatais da economia mista? Vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo aí, que está vivendo essa verdadeira tragédia, como, por exemplo, no Paraná, de ter aumentado a inflação em 50% num determinado período, esses últimos meses e anos, aumentou em 50% a inflação. E a conta da água aumentou 147% e a conta da luz aumentou 143%. Tem cabimento isso? Por quê? Porque estão atendendo muito mais interesse dos acionistas, por exemplo, do que do povo do Paraná. Cabe, por exemplo, distribuir tanto lucro quanto a Copel distribuiu? Ou a mesma Sanepar distribuiu? Está na hora de nós dar um banho de paranismo, de força paranaense, às próprias empresas nossas, como a Copel e a Sanepar, que são imprescindíveis. Eu poderia falar também de um trabalho que nós gostaríamos muito como senador, de ser o senador, como eu disse antes, das energias renováveis, mas também ser o senador para levar a experiência como cultivando água boa, que nós ajudamos a inventar, a construir e a implantar, para todo o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto, será que não está na hora de nós, por exemplo, compreender que a região, por exemplo, do oeste do Paraná, muitas vezes esquecida no Brasil todo, não só no Paraná, nós pudéssemos ter um agente, uma espécie de força propulsora no próprio Senado da República, mas aí eu me reporto a um outro dado. Quando é que nós podemos, como senador da República, contribuir para um projeto como esse? Porque o Senado também é a casa, por isso que o Senado é diferente da Câmara. Cada estado brasileiro só tem 3 senadores, enquanto que, por exemplo, no Paraná nós temos 30 deputados federais, porque o Senado é a grande casa do equilíbrio, é a grande casa da República, dos ajustes, mas ao mesmo tempo da própria proposição e aprovação de grandes políticas públicas. E esse papel do senador é um papel diferente. Não é o papel apenas daquela pessoa que tem a obrigação de representar uma região, um estado, de trazer mais recursos para o estado e para a região. Mas esse olhar é muito mais estratégico, do curto, do médio e do longo prazo. E aí eu termino essa observação nesse aspecto, para dar um exemplo que eu creio que é decisivo, que é, por exemplo, também trabalhar muito que nós precisamos reorganizar o Estado. Tem muita gente que na hora da palavra fácil, das expressões muito rápidas, fica falando, não, porque vamos mudar. O que mudar? Por exemplo, muito mais que uma reforma no Estado brasileiro, nós precisamos reorganizar o Estado. A quem serve o Estado brasileiro? A quem servem as estatais? Porque não é, por exemplo, outra a observação que você vê em alguns países, em que eles não estão muito mais preocupados apenas se a empresa é estatal, ou se é mista, ou é apenas privada. Mas a quem serve tudo isso? Em outras palavras, isso é a demonstração clara de que nós temos que rever muitos conceitos, mas ao mesmo tempo compreender que mais que uma reforma pontual é reorganizar o Estado. E é dentro da reorganização do Estado, claro, as grandes reformas de base, como, por exemplo, a tributária. Já estamos no instante final aqui, mas é passar rápido o tempo. Conversei aqui com o candidato Nelton Friedrich, ele que é candidato ao Senado pelo PDT. O número é 123. Vamos aproveitar aqui os segundinhos finais justamente para mandar uma mensagem aqui aos ouvintes que nos acompanham em Foz do Iguaçu, extremo oeste do Paraná. Bom, a minha mensagem é muito de esperança. Eu acho que nós no Brasil estamos chegando no fundo do poço, mas não podemos esquecer que a democracia é ainda a melhor de todas as formas de nós, inclusive, fazermos a boa política. E é principalmente a boa política que implica em acertar nessa eleição. Não é trocar A por B, é trocar a mais do que pessoas, é trocar propostas. Que modelo nós queremos? E aí eu fico muito forte nessa concepção do que significa um Ciro Gomes, candidato a presidente da República, que está trazendo de maneira consistente um projeto de desenvolvimento nacional. Claro, de urgente, a questão do desemprego. E tem como sair disso. E eu agradeço muito a oportunidade. Eu, evidentemente, sou apaixonado pela região, por Foz do Iguaçu. Tenho minhas ligações históricas e familiares aqui na região, inclusive Toledo. Mas estou vivendo há muito tempo aqui em Foz. Aqui também vivi a experiência riquíssima do programa Cultivando a Água Boa da Itaipu Binacional. Ainda ontem encontrava Jorge Miguel Samek Curitiba, que vai até gravar uma manifestação de apoio à nossa candidatura, e nós comentávamos que experiência rica nós tivemos na Itaipu Binacional com o PTI, com a criação da Universidade de Integração da América Latina, com o Cultivando a Água Boa e tantas outras iniciativas. Então, essa energia, esta experiência, desejo colocar à disposição de todos que estão nos ouvindo, de toda a região. É uma eleição que está, evidentemente, ainda indefinida. Senado é a última coisa que o eleitor normalmente define. E essa eleição é de dois. Então, o segundo, muitas vezes, é decidido só na última hora. Então, eu agradeço essa oportunidade riquíssima. Eu queria falar muito mais ainda sobre educação, sobre a questão da mulher, sobre a questão, inclusive, no que diz respeito, por exemplo, à redução dessa loucura que fizeram no Brasil de estabelecer teto nos investimentos de saúde, de educação e até de segurança. Mas fica para outra oportunidade, se possível. Mas vamos em frente, compreendendo que aqui tem alguém que quer construir um mandato em cima do papel decisivo e de grande valor, servir. E não servir-se de mandato por seus interesses pessoais, de grupos ou até de fora do Brasil. Servir é o grande lema.